do barco, a água, o sal, o abismo. No meio do mar, o sol, o ouro, o vidro. No quarto assombrado, a mente em silêncio. O olho acorrentado ao aço do cimento. Do corpo herdei minha sede. Nos morros da carne deixei meu lamento. No alto do monte o choro da ave. A palavra moída entre meus dentes. Ponte sobre o rio, torto e raso. O lago morno no caminho de casa. No alto do monte o choro da ave. A palavra moída entre meus dentes.